06, boa noite. Tá avisando alguma avianca na final? Ok, após o Abanza ali, mantém azul 4206. Ilhéus 240 aprovado, decolada 10 com a direita, no perfil da Dael Leda, posta Leda voa Ilhéus. 5523, código transponder, controle opera em 19.35. Tá passando a cauda do tráfego, 110 graus com 8 nós, nós vamos recorrer Tango. 110 com 8, passando a cauda, Tango. Ativo, só confirmando após lei da Voilhéus. Pole position, chama o voo do front para o puxar. Salvador é o 2733. 2733, prossiga. Para ingresso no circuito de tráfego, Terra do Vento. Afirmativo, reporte autorizado, Terra do Vento, pistura 0, reporte pronto para girar a base 2733. 2733. As 4206. Aprovado Guarulhos, 340, volta via Pisilu 44, decola no zero, com curva pela direita, no perfil da Dael Leda, após Leda voa Yield, 5573, código transponder, controle opera em 19.35. Podia só repetir o transponder, por favor? 110 graus, 892733. Usará na base, 2733. 70, sai da PUC. 370, sai da PUC, azul 4206. Após. Gente, após o colega da Avianca, chama para o táxi 672. 6143, ingresso a Juliette, portão 10. 200 para o 1061, no caso 3. 3894, reduz a velocidade para 2209. Aérea 27, pista na base, tem fixo. Livre pouso, pistão no zero, vento 110 graus com 8 nós, força aérea 2733. Livre pouso para 2733. Novembro X Reitango, seu solo 48, frequência livre, Novembro X Reitango. Desce para 2000 pés, ajuste no 01, autoridade ALS, porta estabilizada. 2011, reportamento 4 no 5, contato radar terminado, chame controle, Ilhéus 1201. 3894, desce para 3 mil pés, ajuste no 01. Veículo do Fome e ao estacionar a frequência livre, 2733, uma boa noite. Visual 273, gravou. Estabilizou, voo 273, gravou. Voo no 273, chame a torre 118 decimal 6. Obrigado. Tá, o WebJet, que vai iniciar o push, vai cruzar, já iniciou o push. Ele vai iniciar o táxi, vai cruzar sua retaguarda aqui. Autorizado 2000 pés, ILS, airport estabilizado. Uno, uno, meia, 3 horas e 40, como é? Uno no meia, POB? POB, uno, uno, meia, 3 e 40 de autonomia, como é? Aprovado, parte principal, ideal, para ter ponto de espera no 0, no ponto de espera torre, em 1 no 8, décimo meia, ajuste no 0, no 1 no bom voo. Ideal, só no ponto de espera do 0, só no 186, é o FDS 6790, obrigado, contra mais. 6327, após o web, a retaguarda está livre no 01, chame táxi. Após o Achando identificação, desça para 2000 pés, via chegada à área, ajuste 1-0-1-1. Siga. Mercedes-720, boa noite. Observe o primeiro tráfego na curta. Após a passagem ali, mantém Mercedes-720 aguardando a pista livre. Mercedes-720. Primeiro tráfego na curta. Observativo, e prepare-se para decolar quando estão logo liberado a pista, ok? Resolve, 3294. São 3894, chame torre 1 no 8-6. 2-6-3-8-9-4. Romeu Lima, Tony 0222. Afirmo. Uno 273 no solo 56, libere pista direita, chame solo em 1209. Direita 219, Uno 273. São Salvador, muito boa noite, São 3894, passa de centro, embaixo da mão. 3894, continue a aproximação no zero, informarei pista livre, 120 graus com 89. O TAN 3894. Guardando o TAN 3894. Confirme. Diga. Meia 720, vento 120 graus com 89, sem decolagem autorizada, é pista no zero. Confirme o código alocado. Tirante Charlie Alfa Tango, reporte na rotatória. Falou, Tirante 327, está pronto para o táxi. POB 105, autonomia 1h40, alternando Salvador. 1h40, 1h05, Salvador. ND Alfa, teu ponto de espera no 1h0. No ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0, 1 no 2, bom voo. Translator táxi ND Alfa, teu ponto de espera do 1h0. No ponto de espera, torre 1 no 8, 6. Boa noite, bom voo. Obrigado. Nada. Salvador, boa noite. Mercedes 2-0, decola 1.400, transfere. Azul 9142, estando em identificação, desce para o nível de voo 040 na chegada ponto. Webjet 6720, contato radar na decolagem, subindo para o nível de voo 360, saída da Euleda, da presente voo Leda. Da Euleda, da presente Leda, subindo para o 360, 6720. Vai ingressar Juliette, portão 3. Juliette para o 03, 1273. 327 ali, mantém cabeceiro 10, 6327. Alfa Tango, confirme POB. Ciente. Levanta. Aluno 601, boa noite, foi uniforme. Discutível, utilização Galeão. No 601, minuto Galeão, 360 já aprovado, só um minuto, prepara a dela. Fernando, Galeão. Alô, Salvador, boa noite, 3894, quebrou. 394, boa noite, prossiga Alfa, Juliette, até o portão de número 02. Alfa Juliette para o 02, 338 na nossa parte. Uno 601, pronto, cópia. 01. Galeão 360 aprovado, rota via Pesolon no 0, decola no 0, curva direita. Desce o Dadael, Leda, após Leda, voa Bridge. 5004 transponder, controle a PR1 no 9.35. Maravilha, 360, piloto de Pesolon no 0, decola 10. Daniel, Lívia, 20, 004, 3, 4, 5, 6, 0, 1. Chega quando pronto para o push, acionar. 3, 0, 1. Aqui é Romeu, prossegui condições visuais, sem frequência livre até o regresso. Decolou 01, chame controle em 1935, boa noite. Controle 1935, boa noite, 6327, bom feriado. Obrigado, igualmente, pai. Certo, a reportagem está fechada, ajuste no 0, 1, 2, 1, 2, reportagem está fechada. Bono 612, informa o tráfego na sua posição de 2 horas e 13 milhas, é um helicóptero mantendo 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. Controle Salvador, muito boa noite, Oxanem 6327. Oxanem 6327, boa noite, contato radar na decolagem. Submantém o nível 240, da presente voa Leda, após Leda e Ilhéus. 240, Leda, da, após Ilhéus, 6327. Galeão, level 260, there is a Zulu 10, take off 10, right take off, here will be departure Daniel, then Saluda, after flyer Braid, deep position, after really follow your shot point route. Take off on anyone, correct. It's called code 5572 and control the battery frequency 119.35. Copy the information to the departure dial. Leda, after Leda flight, build position. After build, follow your flight plan route. Build, Bravo Romeo India Delta Echo. That's correct. Right turn, your departure. Call me ready to start up. Set up, come text. Zero 05 portão aprovado, sem taxi 397. Gente, chame quando pronto para descer. Webjet 6720, submantanho nível 360. Chame Centro Recife no 25.1, alterno no 33.25. 251 3325, Jet 6720, boa noite. Boa. No Meno 2, passando Duna, complete aproximação, torre no 8 decimal meia. 8 meia, gol, 1 no meio do 2, bom. Sonata 7 aí pra confirmar, já é o Lidra, após Lidra, voa. Bride, após Bride, segue conforme o plano. Bride, após conforme. Papa Romeo, Romeo, Romeo Lima, desse mantenha o número 500 pés, o ajuste 10 no 12, 10 no 2, o ajuste. Ali Alfa Tango, desce para 1.000 pés e reporte na rotatória. Papa Romeo Mike Eco Delta na escuta do Dr. Salvador. Um minuto, o tráfego da companhia no 5 já está finalizando e vai cruzar a retaguarda, só mais um minuto. O nome é 01, que reautoriza. 89, pista no 0, gol Romeo 2. Ele pausa, pista no 0, gol 1 no 6, 1 no 2. Linha 327, submantenho nível 240, chame Centro Recife no 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. Recife 1251, alternando 13325, chame 6327, subida para 240. Romeu, Romeu Lima, para a pista 17 ao número 2 na aproximação. Foi Paripe, reporte Paripe. E 142, desse mantenha 3.000 pés, o ajuste 10 no 2. Vem, Berosca, Romeu, prossiga. Confirme visual. Acho que o Romeu aguarda. Tá, aqui, 3389, com 198 a bordo, 4 horas, eu alterno na tabela. 3897, táxi aprovado, parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera do 10, ponto de espera torre 1 no 8, décimo 6, na justa 10 no 2. 10 na 2? 10 no 2, na justa. Chame a torre, 98 decimal 6, November Oscar Romeu. November Oscar Romeu, boa noite. Sete do tráfego para 35, reporte na curva final, 110 graus com 8 nós, November Oscar Romeu. Boa noite, November Oscar Romeu. Taxi Hotel. Rodovia 420, vai lá, confirme a posição da base. Liberado da restrição de altitude na posição pelo, desse mantenha 2.000 pés, o ajuste na 0.2, reporta estabilizado na ILS X-Ray da pista na 0. Gente, pode estabilizado na ILS, o ajuste na 0.42, 2.0. Afirmativa, está autorizado, Semtex. E metro 1. Número 2, Zebró. Bem-vindo, Alfa e reporte Anta Juliette. O número 2. Alfa vai reportar Anta Juliette. O número 2. Alfa Tango, chame a torre na noite, decimal 6. Ué. Tango, boa noite. Prossiga. Seu pátio de destino em Salvador? Rotatória. Continue a aproximação, reporte no final de 3 milhas, cabeceira 17, Charlie Alfa Tango. Interessante, final da 3590, rotatória. Romeu, está autorizado o pouso na cabeceira 35, vento 110 graus com 8 nós, November Oscar Romeu. Clear line up and take off runway 10, wind is 110 degrees, 08 knots, down to 89. Azul, complete a aproximação na noite desse nome. Meia, na quarta. Linha Gerou 1 tracionado com 149 a bordo. Faltou na linha de 3 horas e 50, terra campeonete. Índia e Alfa, 18 meio no ponto de esperar com a torre, 1002 no ajuste, o nome 601 no bom voo. 601, Índia Alfa, 18 meio, boa noite, bom final de semana, bom voo.